I grew up in New York City. Eu vou que vou, é tudo no meu nome. Várias grifes, pente de ouro, nós gastamos com sono. E eu tô que tô, tá tudo dominado. Vou tentando de nada, com minha gata do lado. Se eu sou o MC Gui, essa é nossa picadilha. Quer que é luz, sem miséria. Vem curtir com nós novinha, pra começar a festa. Eu quero te presentear. Brinquinho de diamante, cordão 18 pá. Na área VIP, nós esbanja, pode chamar o garçom. Dregus, absolute, Ice Moe Chandon. Você dançando, me olhando, descendo até o chão. O baile tá mó estouro, geral tá no refrão. Eu vou que vou, é tudo no meu nome. Várias gripes, kit de ouro, nós gatos, nós consome. Eu tô que tô, tá tudo dominado. Ostentando de nave, com minha gata do lado. Missão cumprida pela vista, já saí da área VIP. O pit stop agora, vai ser lá na minha suíte. Cama redonda, hidromassagem, sauna, frutos do mar. Esse é meu mundo, assim que eu vivo e tem que me aturar. Tô de X5, Hayabusa, Camaro 1100, Mercedes, BMW, limousine também. Roupa de grito, pago caro, faço elas gamar. Eu vou que vou, eu tô que tô, que é ruim de me aturar. Eu vou que vou, é tudo no meu nome. Várias grifes, kit de ouro, nós gasta, nós consome. Eu tô que tô, tá tudo dominado. Ostentando de nave, com minha gata do lado. Eu vou que vou, Hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hagun, hag